me deu a arte como dom. Foi como nascer numa avenida. Meu primeiro choro foi no tom. Se ele foi pra mim tão bom, tenho a fé fortalecida, fortalecida. Já cheguei sabendo a profissão, ela é a missão da minha vida. Se eu puder tocar um coração, faço a minha obrigação. Estou sempre agradecida, agradecida. Abro o coração em oração, rezo meu terço. Grata vocação, inspiração que vem de berço. Peço a luz divina aqui do alto, venha iluminar meu palco como desce um véu. Sinto a mão do Pai que Ele está perto e me segura. Manga quando cai no tempo certo está madura. Tudo que acontece tem uma razão de ser, e agradeço aos céus. Obrigado, meu Deus, pelos casos de amor que eu já fiz começar, e das brigas sofridas de dor que eu também ajudei a curar. Pelo povo que segue comigo, o amigo que vai onde eu estou pra me ver cantar. Obrigado, meu Deus, obrigado por tantos valores, o talento das mãos de quem sabe tocar, dos poetas e compositores, essa força que eu sinto no ar. Minha vida é um show, e o roteiro foi Deus quem traçou. Obrigada, obrigada, maestro. Vocação, inspiração que vem de berço. Peço a luz divina aqui do alto, venha iluminar meu palco como desce um véu. Sinto a mão do Pai que Ele está perto e me segura. Manga quando cai no tempo certo está madura. Tudo que acontece tem uma razão de ser, e agradeço aos céus. Obrigada, meu Deus, pelos casos de amor que eu já fiz começar, e das brigas sofridas de dor que eu também ajudei a curar. Pelo povo que segue comigo, o amigo que vai onde eu estou pra me ver cantar. Obrigada, meu Deus, obrigada por tantos valores, o talento das mãos de quem sabe tocar, dos poetas e compositores, essa força que eu sinto no ar. Minha vida é um show, e o roteiro foi Deus quem traçou. Obrigada, obrigado, Ivan Paulo. Obrigada, meu Pai, pela força e pela sua bênção, pela sua bondade. Obrigado, seu João Carlos. Obrigado, dona Filipa. Obrigado a todos os meus irmãos, toda a minha família. Obrigado ao meu produtor Jorge Cardoso. Obrigado a todos os músicos. Obrigado a Solange, minha produtora. Obrigado aos meus técnicos, meus iluminadores.